no ar. Mais cultura! Pílulas de extensão, arte, ciência e educação a serviço da comunidade. Você já quis juntar os seus colegas e debater sobre política, mídia e sociedade? Já sentiu necessidade de conversar sobre a situação atual do país? Os fundadores do coletivo Resistir é Preciso pensaram exatamente nessa necessidade de analisar e argumentar em cima dessas questões. Eles trouxeram para a academia o projeto que tem a urgência da instalação de debates e ações capazes de assegurar a democracia. Resistir é Preciso foi fundado em 2016 por professores e alunos do curso de jornalismo, com foco em produção de eventos denominados Atos. O nome do coletivo é um trocadilho entre resistência e existência, o que explica a grafia com X. Ele visa discutir aspectos da vida midiática, política e social do país, sendo o primeiro ato intitulado Jornalismo em Tempos de Golpe. 6 atos já ocorreram desde o seu início, mas o projeto não tem frequência regular. Luiz Felipe Pereira, aluno de jornalismo integrante do coletivo, conta um pouco sobre a participação da comunidade nos eventos. E nesses atos a gente observa uma participação grande dos alunos, né? Principalmente nos eventos principais da noite, mas só de alunos envolvidos no projeto, são cerca de 15 alunos entre bolsistas e voluntários, né? Além também de professores e técnicos administrativos também. O principal objetivo do projeto é tentar compreender a mídia, a política e a sociedade, trazendo essas discussões dentro do ambiente acadêmico. Atualmente, os coordenadores tentam levar esse diálogo para as comunidades de Mariana e Ouro Preto. O Resistir é Preciso está subordinado ao Programa de Extensão Cultura e Resistência e ao Show de Talentos, este último com sucesso de público e crítica. O evento é promovido em sua página, www.facebook.com/resistirepreciso. Lembrando que resistir é com X. Acesse, curta, fique ligado e compareça nos próximos atos. Pílulas de Extensão. Conhecimento a serviço da comunidade. Este programa é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Extensão da UFOP e a Rádio Plural.